Tech, nível 350, decolando a 10, curva à esquerda, Pucajamo, Aracaju, com controle 1-1-9-3-5, transponder 5-1-2-0, gol 1-6-4-8. 1648, contagement correct, and push. Chamada. Azul 2770, request to start up on April 3. Mandel Clarence, good morning. Ocean 6140, we're gate number 5, information Kilo. Looking for clearance to Mandel. May I have 6140, ready to copy? Ready. Clarence 6140, approved to Maceió at level 350, upper 217. Take off runway 10, left turn, Puka, departure, Aracaju transition. Departure control 119, adjusting 35, clock 5116. The departure frequency once again, please. 119, adjusting 35. Ocean 6-1440. 350, through upper Zulu 17, then I file. Fire runway 10, Puka departure, Arut transition. Responder code is 5116 and departure frequency 119.35. Charge 6140, read back correct, come for push and start. Google. Push acionamento, gol no 621, estou na posição 9. Polo 621, portão 9, autorizado, chame taxi. Gente, posto na taxa, 621. Alfa Alfa, autorizado ingresso, 7, porta cabeceira pronta. Botanem na cabeceira pronta, saque pela pista, positivo? Ah, firme. Via pista até a cabeceira 17. Ok, até a cabeceira 17, Alfa. Coordenação da presente, reporta um regresso, bom voo. Para regresso, Alfa Alfa. Azul 2770, ready for taxi with the 62 passes on board, endurance of 3 hours and a half, alternate Victoria. Azul 2770, taxi approved via April 3, April 1, run taxiway India, when red called tower 118.95. TNH 1019. 1019, taxi approved via April 3 and 1, taxi to India, and the only point 10 call tower 118.95 Azul 2770. Um 8 4 Centro Recife, 1 2 5 decimal 4 5, alterna 1 2 6 decimal 8 5. 6 5 4 5 2 6 8 5, bom, 1 8 4 4. autorizado, sinal ILS X-ray, pista 1-0, informe estabilizado. 2000, autorizado o atendimento, reporte estabilizado. Libera a velocidade, 4217. Livre. Salvador Tower, good morning, Azul 2770, multi-point, runway 1-0. Azul 2770, clear to line up, aiming in position, threshold 1-0. Line up and wait, Azul 2770. A bordo? 168 a bordo, 162 a bordo, 62 para o táxi. Gol 1621, táxi autorizado para o ponto de espera da pista 1-0. Via parte 1, táxi aí, Índia Alfa, quando pronto, chame torre 118, décima 195, ajuste 1019. Gente, parte Índia Alfa, 1019, 1895, ponto espera, no meio 2. Gol 1642, puxa o equipamento no 01. Gol 1648, aguarde para o puxo. Guarda. Então, Júlia, passa 190 para 150. Na 3896, acione a identificação autorizada via chegada Mari. Desce em montanha nível de voo 050, ajuste de altímetro 1019. Mari, via 050 no 019, 3896. Azul 4207 tem condições de voar Duna e interceptar o localizador por meios próprios? Afirma. Autorizado Duna, informe estabilizado no localizador e ele é X-ray da pista 1-0. Informe estabilizado no localizador 4207. Trânsito Vitor Alfa. Sapatão Vitor Alfa Alfa, supra conforme autorizado, aguarde contato radar. Conforme autorizado, na sua escuta para contato radar. Sapatão Vitor Alfa Alfa, contato radar na decolagem. Subir mantenha nível de voo 100 e voe direto coral. Direto coral para 100 Alfa. Livre, deixa contar para a tarde, no 648. 621, mantém a ponte de espera. Azul 2770, you are ready to take off from 1-0, wind is 140 degrees, 1 more knots, and maintain the heading until 3000 feet. Roger, clear for takeoff, runway 1-0, maintain runway heading until 3000 feet. Azul 2770. Azul 2770, airborne at 37, call departure control 119.35. 119.35, have a nice day. Voo número 21, mantenha, ponto de espera, estamos no tráfego já na final da 10. Sim. Oxané 6140, autorizado pushback e acionamento, reporte pronto para o táxi. Chama de táxi. 3, good morning, Azul 2770. Azul 2770, radio contact, maintain heading until 3000 feet, after turning right heading Coral, and climb until for level 180. Approve to 180, maintain heading until 3000 feet, so right turn to Coral Department. Coral position, Azul 2770. 4207, avisar. 4207, chame Torre Salvador 1183-95. 2905. Bom dia, Azul 4207, estabilizado 5-9. Azul 4207, reporta baixada e travada, quem negar no 09. Já baixou e travou, senhor. 4207, avistado, vento 140 graus 119, que negar 1019, livre pouso, pistão 10. Autorizado pouso 10, azul 4207. Alô, gol no 648, para táxi com 95, a bordo do Fernando Recife, autonomia 2 horas e 5 minutos. Gol 1648, táxi autorizado para o ponto de espera da pista no 0, via. Taxi India Alpha, quando pronto, chame Torre 118-95, ajuste 1019. India Alpha, espera 118-95, comitê 91-643, obrigado. Zero, táxi autorizado para o ponto de espera da pista 10 via PAC 1, taxiway India e Alpha. Quando pronto, chame Torre 118-95, ajuste 1019. 1019 vai PAC de Alpha, ponto de espera 21, autorizada a decolagem, pistão no 0, vento 130 graus, 11 nós. Decolagem, pistão 0, gol no 621. Fala, bom dia, meu patrão, 27 graus. Azul 4207, táxi autorizado via taxiway Alfa Juliette para o portão 03. Alfa Juliette 03, 4207. Aliás, mantendo 0 no 643. América 229, bom dia. É o controle que falou? Siga. Solicito autorização do reboque dessa aeronave aqui da 11 para o bate 3, posição 1L. Nome 21, decolar 243, chama controle de Salvador, frequência 119, decimal 35. 1935, nome 21. Controle de Salvador, gol no 621. Gol no 621, contato radar, suba via Dael, dirigindo 360. Dael 360, no 621. 23. Reporte no. Através do portão 5. América 229, na sua escuta, alto e claro, aguarda no Través 5. Gol no 621, foi direto Leda. Direto Leda, gol no 621. Tô no 30 graus, 8 nós. Liga decolagem da 1-0, gol no 642. Caminhão 140 autorizado ali e manter pistão no 0. Tango-tango, controle. Serviço radar encerrado, meia milhas, nordeste de Salvador, mantenha nível de voo 090, chame o controle Aracaju, 120, decimal 3. Encerra, prossiga. Segue para Salvador, outra Juliette Serra. Gente, é posto Seasa, visual com campo, outra Juliette Serra para ingresso no circuito de tráfego. Inicialmente mantenha para a Seasa, ou outra Juliette Serra, aguardando novas instruções. Salvador, bom dia, bom no 643, pelo circuito. Bom, 648, contato radar, via Puca, nível de voo 350. Via Puca 350, tá? Bom, 648. 3896, estabilizou? Estabilizou, visão com aeródromo, 3896. Torre Salvador, 118, decimal 95. 295, 3896. Controle Salvador, muito bom dia, gol 1739, aproxima Mari, cruza nível no 60, para 150, ciência da informação, Juliette. Bona 739, acena identificação, voo Imari, Imari intercepta via chegada, desse mantenha nível de voo 050. Via Mari, após Mari intercepta chegada, desce para nível 050, voo Prossiga. Unidade entrada no Bonfim agora para o 97. Até Juliette CA, intenções de regresso a Salvador pelo litoral sul. A positiva, já aqui tirada da presente, já pelo Bonfim para a curta 97 aqui hoje, né? Gente, autorizado, ingresso no corredor Bonfim, ou no meu país, o da Juliette Serra Reporte e Farol da Barra para ingresso no litoral sul de Salvador. Salvador, bom dia, Chanel 6140. Chanel 6140, contato radar, sobre a via Pucca, nível de voo 350. 350, possibilidade de voar Jamo? Somente mantenho o perfil de saída, Chanel 6140. Mantendo o perfil. Hotel Juliette Serra, confirme para o controle de intenções. A questão é da pouso da 17, Serra. Gente, pouso na 17, então mantenha a proa de Ceasa, aguarde instruções, Hotel Juliette Serra. Confirme da proa de Ceasa, por favor. Positivo, já mantém a proa da rotatória, Serra. E pista que decola. Leo Brown, vida tanque, ciente, aguarde para a copa. Bravo, vista tango, acionamento por fonte de risco. Papá Romeu, Bravo Vitor Tango, pronto, cópia. Papá Romeu, Bravo Vitor Tango, na escuta do solo. Solo 49, libere pista próxima à direita, via táxi e Golf, chame controle de solo, frequência 121, décima 1. Liberando a Golf, chama 219, nota 3296. Papapá, Juliette, Mike, Juliette, Romeu, possível. Copiou, Mike Juliette Romeu, vou direto de Taparica, mantendo sobre condições de idade. Controle, o Papa Romeu, Juliette Serra, já se esgota o nosso set. Controle, Papa Romeu, Hotel Juliette Serra. Papa Romeu, Hotel Juliette Serra, possível. Já está na visual do ano 7, já está a 3 milhas para o ano 7. Hotel Juliette Serra, chama a torre 118, desse 95. Papai Romeu, Bravo Vitor Tango, autorizado, Serra Bravo, Quebec Vitor, via rota do plano de voo, nível 220. Vai da Abo, Elefa, decola da pista 17, primeira curva, à direita. A rota, depois de Elefa, direto Oplon. Oscar Palima, Oscar Romeu, após direto. Transponder 5131, frequência do controle 119.35. Transponder 5131, 685, gol na 648. 2-0. Papa Romeu, Bravo Vitor, Tango, cotejamento correto. Para o táxi, chame torre 118, décimo 95. Ajuste 1019, confirme para o B. Tá 98, assim, identificação, autorizado, chegada a Mário, desça, via para meu 050. 050, identificou a Mário, tá 31 HS. Tá 3896, até a próxima gerente, vai passar número 5. Então 3896. Autorizado, Juliette, portão 05. América 229, mantém a posição. Mantém a posição, foi para o 3296. Controle de Salvador, o gol no 739, cruza meia dúzia de mil pés para 5 mil pés, aproximando o estado. Gol no 739, dessa via para 2 mil pés, autorizado final ILS X-Ray, pista na 0, informa estabilizado. Sete via para 2 mil pés, é para estabilizar o sinal ILS. Estão no zero, gol 1739. Escuta. América 229, após o ingresso do Airbus da SAM, no portão 05, autorizado, ingresso no pátio 3. América 229, ciente, com visual até o 3. Gol 1094, pronto, cópia? Pronto, cópia, gol 1094. Gol 1094, autorizado Serra Bravo, Foxtrot Zulu, via rota do plano de voo, nível 370. Sai da Momo, transição Froti, decola da pista 10, primeira curva à esquerda. Transponder 5136, frequência do controle 119.35. Autorizado 370, conforme o plano, decola da 10 curva esquerda na Momo Froti, 5136, 1935, gol no 094. Gol 1094, confirme destino, Serra Brava, Foxtrot Zulu. Afirmativo, Fortaleza. Gol 1094, cotejamento correto, reporte pronto para pushback acionamento. Reportará. 140, chame 125, 125, decimal 45, alterna 126, decimal 85. 25, 45, 2085, graça boa. Meu Bravo Vitor Tango, autorizado a decolagem, pistão no 7, vento 140 graus, 119. Vitor Tango, decolada 57, chama controle, Salvador, frequência 119.35. 1935. Salvador, boa, Papa Romeu, Bravo, Vitor Tango, decolada 97, sai da árvore, na escura, curva na direita. Estabilizado LS, chão no zero, tem a pista vista, o gol 1739. 1739, chame Torre Salvador, 118, decimal 95. Torre Salvador, 118, 95, até breve. Então, por sempre tem condições de cumprir restrição vertical dessa subida. Afirmativo, Bravo Tetango. Papão, meu Bravo, Vitor Tango, ciente. Vazia sair da água, passiva 27. Gente, vai completar a base das águas. 3198, chame sinal Salvador 120, decimal 8. 1208, né? Já se desculpa, vai ver 2. Salvador, Salvador, Zulu, confirme contenimento correto, confirme o PLB. Salvador, bom dia, 13198. 13198, bom dia. Essa via para 2000 pés, autorizado, final ILS X-Ray, pista na zero, informe estabilizado. Ajuste de altímetro na 019. 319, via 2000, vai reportar estabilizado, 13198. Estacionamento, chamar o táxi. Mike Juliette Romeu, frequência livre. A Juliette Romeu, frequência livre. Oeste, Papa Alfa Yankee 1, cruzando o nível de voo 050 em ascensão. Zero, 050, em descida para 2000 pés. Airbus. Seis o braço, porém, no visual, Bravo do Tango. Azul 4207. Saída da Elê da Motiva. Pronto, cópia. Pronto. Azul 4207. Autorizado Serra Bravo Golf Romeu. Via rota do plano de voo. Nível 360. Saída da Elê da Transição Motiva. Decola da pista 10, primeira curva à direita. Transponder 5143. Frequência do controle 119.35. Autorizado nível 360 para Guarulhos, ponto da rota plano de voo, decola no zero, curva direita da Elê da Motiva, 5143, transponder, controle 1935, azul 4207. Azul 4207, contenimento correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. Solo agora no 094, puxa acionamento no 10. Tem o Vitor Tchado até autorizado táxi da porte da táxi Papá. O 1739, autorizado táxi via Alfa, reporte da Juliette. Reporte da Juliette via Alfa, 1739. O Salvo Salvador é a América 229, a aeronave aqui na 1 cheia, pátio 3, considere pista livre. Gente, América 229. Bom dia. Então, Vitor Bruno Delta, autorizado táxi, a ponte na taxa Papá. Patango Lima, Quilo Zulu, mantenha taxi Lima. Doutor Charlie Hotel, autorizado cruzamento no 735 Quebec, Mike Lima. Na Lima, mantém a posição chame solo, frequência 121.1. São 3198, chama agora a Torre, Salvador. 1983-95. Minha posição me chama solo, 211. 95. Ok, obrigado, até já. Até. Salvador, bom dia, San 3198, final, baixou e travou. San 3198, tráfego avistado, autorizado pouso, pistão no zero, vento no 50 graus, 119. Livre pouso, pista 10, San 3198. 1094, 170, alternando Serra Bravo, Serra Golf, 3 horas de autonomia. Autorizado para o ponto de espera da pista no zero, via Pat 1, taxiway Índia Alfa, quando pronto, chame torre 118-95, ajuste 10-19. Pat 1, Índia Alfa, para espera 295, agora 094. Sierra, reposte 10 de fila. Estado táxi, Pat 1, para o pátio 3. Segue como número 2. Segue o Boeing 738 da Gol. Alô, Papatango Vitor Charlie Hotel. Tá autorizado. Lima, pátio 1 para o pátio 3. Número 3 no táxi. Número 3 no táxi, eu vejo que eu quero autorizado para a direita. Direita, 12 milhas que está visando 085. Então, inicialmente até 7 mil. Não, você pode descer até os 50, só incrementa até 7 mil. Eu estou com certo. Bom, 31. Você pode descer até os 50. Incremente até 7 mil. Afirmativo, então estamos aumentando a razão aqui para 070. Pode ser Bravo November, controle. Bravo November, mantém o 80, tem o tráfego instrumento, sua posição de 11 horas, 10 milhas e descida rumo de Salvador. Afirmativo, assim que o tráfego cruzar sua proa e o seu nível, será reautorizado a descer em condições visuais. Quatro, tá, próximo vai ser. Zona 094 autorizado, alinhar e manter pistão no zero. Ali manter no zero, zona 094. San 3198, solo 07, libera a direita, já tá com o Fox, chama solo, frequência 121-1. Vira Fox, 121 na hora. Vitor Tango? Autorizado. Direto de dinheiro, bravo, Vitor Tango, bravo. Cruzando 080, papapapau, atacando já. Cliente, tráfego agora sua direita, 8 milhas, mantendo 80. Alô, bom dia, 7319, livrou? 3198, autorizado, táxi Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa antes da Juliette. Bravo November, o tráfego está agora 7 milhas, sua posição de 12 horas, cruzando 75. Não será mais tráfego que impeça sua descida. Prossiga em condições visuais e reporte o estimado de pouso. Descida para a altitude de tráfego, frequência livre para a coordenação. Alfa Tango Serra prossegue na descida normalmente, é o 050, tráfego já é retaguarda. Está ciente, vai prosseguindo para 050, Alfa Tango Serra. Vitor Kilo Delta, guarde cópia número 2. Bravo November, aqui negar 1019. Bono 094, decolando 09, chama controle Salvador, frequência 119, decimal 3. 6935, bom dia. Então, 3198. 1094, está passando 1310. É. 094, contato na decolagem, suba via, saída MOM para nível 37. É, poderia confirmar novamente, foi entrecortado aqui. 1094, contato radar na decolagem, suba via, saída MOM para 370. Via MOM 370, 1094. Papa Romeu Bravo Vitor Tango, chame centro Recife. Correção, frequência 128 decimal 8, alterna 126 decimal 0. 128 decimal 0 é o Bravo Vitor Tango. SG mantendo 050, papá, papá, Alfa Tango Serra para prosseguir. Papapá, Alfa Tango Sierra, mantemos 050, chame final Salvador, 120 decimal 8. 208, final Salvador, muito grato, senhor. Após o SAP, o Gol 864, autorizado o procedimento? Gol 1864, chame final Salvador, 120 decimal 8. 1208. Chame, final Salvador, 120 decimal 8. 120 Salvador, sexta via para 2000 pés, autorizado final ILS X-Ray, estamos na zero em forma estabilizada. Sexta via para 2000, reportarei estabilizado ILS X-Ray, igual no 864. Capitão Vitor Lima, X-Ray, desça e mantenha 4 mil pés, ajuste de altímetro no 019, via chegada bom. Salvador Gol, no 162, em deformação, yellow. Capitão Vitor Lima, X-Ray, velocidade indicada. Gente, 1859. O Vitor Lima, X-Ray, tem condições de manter a presente velocidade até próximo de Duna? Gente, mantenha presente velocidade iniciada para 4000 Vitor Lima X-Ray. Número 2 para aproximação. Vai seguir um Boeing 737-800. Salvador, muito bom dia, Chanel 6200. Informação vivo. Via para nível 060, quem negar 1099. Após o cancelamento do plano instrumento, nível 085. Vitor Charlie Hotel, cancelamento correto. Autoridade de acionamento, chame para o TAP. Azul 4207, puxa da estrada. Azul 4207. Autorizado, puxa bem acionamento, reporte pronto para o TAP. Autorizado, 4207. Papa Romeu Sierra Zulu Eco, desça para 500 pés, reporte a plano em Rimar. Delta, pronto, cópia. Bomba 36, correção, bomba 26, acendo identificação. Até nível inicial 100 até 180 milhas do aeródromo, após mudança de regra de voo, nível 085, decola da pista 10, saída Momo, direto, primeira curva à esquerda, transponder 5104, frequência do controle 119.35. Já estou na proa novamente de toque. Gente, retorne a proa de toque, Alfa Tango Sierra, confirme sua velocidade indicada. Estou batendo agora 180. Gente, condições de reduzir para 1970 mais? Afirmativo, 1970 reduzindo. Afirmativo, 1709, Alfa Tango Sierra, mantenha 4000 aguardando para a descida. Será 4000 aguardando. Azul 4207. Ribeirão Preto, 4h30, 110. Só escutar aqui. 25 decimal 45, a perna, 126 decimal 85. Confirmando 2545, alterna 2005, para Bona 0-9-4. 19. 1-0-9, índia alfa, ponto 10, 8-9-5, 1-4-0-7. 1-4-2-0-7, é solo? Prateira. Confirma, confirmar por gentileza a rota que o senhor possui. É o Pesulô no 0, Piraí, voz direto um bad, após o Pesulô 4-4, Pagog. Afirmo. Admirado, bom voo. Obrigado. Espera, aguardando o último vetor para interceptar o localizador. Papa Tango, Vitor Kilo Delta, autorizado acionamento, reporte pronto para o táxi. Paranessa Pro intercepta o localizador, desça e mantenha 3 mil pés. Alfa Tango Serra. Vitor, Nesta Pro intercepta, vai interceptar o localizador, no momento descendo para 3 mil pés. Boa 4, tráfego avistado, autorizado pouso, pistão no 0, vento no 30 graus, 119. Lever pouso, não, não, gol no 110, gol no 864. Uno, 1162, reduza para 2209. Redução 220, gol no 62. Canal 6200, reduza para 2209. Redução de velocidade 2209, 6200. Aguardando descida para 2000 pés. Positivo. Então já está estabilizado, aguardando descida para 2000 pés. Sapatango, Vitor Kilo Delta, táxi. Autorizado para o ponto de espera da pista no zero, via pátio 3, pátio 1, taxiway Índia e taxiway Alfa. Quando pronto, chame torre 118, decimal 95, ajuste 1019. 1019. Então 3191, informação quilo, confere. Autorizado Serra Bravo, Golf Lima, via rota do plano de voo, nível 340, decola pista no zero, primeira curva à direita, saída da El Leda Irume. Após Irume, intercepta Upper November 857, após Mossul, transponder 5140, frequência do controle 119, decimal 35. Seu 31, avião autorizado Galeão, nível 340, decola da 10, curva direita da El, Leda e Irume. Upper November 857, Monsu, transponder 5140, controle 1935, até 3191, botão 5. Seu 3191, cotelhamento correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. Vamos na pushback, até 3191, obrigado. 2000 pés, complete final ILS X-Ray, pistão 0, aguarda transferência de comunicações. Positivo, descendo para 2000 pés, aguardando transferência. Papatão Vitor Lima X-Ray para o localizador, curva esquerda para o A140, informe estabilizado. A140, para estabilizador, vai informar estabilizado, Vitor Lima X-Ray. Alguém mantém no 0427. Para o 162, velocidade indicada. 220. 220, confirma. Afirmo. Foi solicitado pelo controle. Gente, 220, redução de velocidade agora para 190, mais gol 1162. Tráfego que o procede na aproximação, 12 horas, 12 milhas, um Charlie 402 com velocidade reduzida na final. Sim, está nessa redução. Espera da pista no zero, via pátio 3, pátio 1. Taxiway Índia e Taxiway Alfa, quando pronto, chame torre 118, decimal 95, ajuste 1019. Segue como número 2 no táxi. Positivo, é porque eu vim aqui no Zulu, até o ponto de espera, lá, chamará 1895. Tchau, Deus. Positivo, paciente. Vitor Lima, que você estabilizou? Estabilidade visual. Me chama agora a torre Salvador, 118, decimal 95. Agora, decolagem no 0 azul 4. O 1864 está aqui autorizado via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa da Juliette, nós derramos. 1162. Pátio após o pouso, Vitor Lima X-Ray. Pátio 3, operação X-Ray, Vitor Lima X-Ray. Gente. .600, chame sinal Salvador 120 decimal 8. Sinal Salvador 108, grato, manda mais. Desado, 1162. Direita 035. Afirmo 035. Controle sinal Salvador, bom dia, chame 6200, ciente de informação, quilo. Chame 6200, desça e mantenha 3000 pés. 3.000 pés, ajuste de altímetro, 1019. Ok, descida 3.000, ajustado 1019, confirmando, não 1009? 1019, altímetro, altitude de 3.000 pés. Ok, 3.000, ajustado 19, 63620. 1162, completa curva direita para o 060. Direita 060, 1162. Via 360, Dael. Pô, 6255, professor de voz, sabe se apresenta a formação dessa proa aqui de Mari? Bruno, 118, decimal 95. 95, 118, 95, muito grato, bom trabalho. Vitor Charatel, mantém o ponto de espera. Salvador de papapá, Alfa Tango Serra, estabilizado no ILS full a 7 milhas. Gente, Alfa Tango Serra, intenção de pouso 1-0 ou no 7? 1-0. Gente, continua a aproximação, aguarda a autorização, Alfa Tango Serra. Positivo, confirme o vento, senhor. 1-2-0 graus, 1-1-9. O Vitor Kilo Delta, condição de agilizar manobras? Gente, agilizar na linha, mantém Vitor Kilo Delta. Papatango Vitor Lima X-Ray, solo 25. Velho, próximo ataque feio à direita, Delta. Chame controle de solo, frequência 121, decimal 1. .00, redução de velocidade 1-9-0 nós. Reduzindo 1-9-0 nós, .00. O Vitor Kilo Delta autorizado a decolagem, pistão no 0, vento 1-2-0 graus, 1-1-9. Para o pátio 3. Espera, Lima Kilo Delta. Negativo, prossiga. Gente, solo as 2-6, César do Leandro. Salvador, bom dia, voo 1-1-62, estabilizando o LRS, X-Ray. Voo 1-1-62, continua a aproximação, aguardando a autorização de pouso, altímetro no 0, 1-9. Sente, voo 1-1-62. Papapá, Alfa Tango Serra, autorizado pouso, pistão no 0, vento no 2-0 graus, 1-2-9. Positivo 120, 12, está livre pouso. Só quero alertar o senhor que eu estou sem o freio direito. Vou comer a pista inteira para que o gol fique prevenido aí atrás para reduzir. Gente, Alfa Tango Serra. Vitor Kilo Delta decolado aos 27. Controle Salvador, frequência 119, decimal 35. 935. Controle Vitor Kilo Delta, decolou da sua escuta, da saída da bomba.